Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta linda manhã da Casa da Prece Chico Xavier. Que bênção podermos estar aqui reunidos em nome de Jesus, sabendo que temos essa assistência tão amorosa, essa presença tão calorosa dos Espíritos nos auxiliando aqui. Eles que são emissários de Jesus e que nos trazem toda essa renovação do nosso corpo, das nossas energias físicas. Eles nos ajudam dissipando também aquelas perturbações que envolvem a nossa mente, que nos ligam muitas vezes a outras pessoas que também estão perturbadas, estão conflituosas. Nós não conseguimos perceber toda essa dinâmica que se passa aqui, mas todos nós estamos sendo muito bem cuidados, muito bem tratados. E nós recebemos muito quando abrimos o nosso coração às ideias, aos pensamentos renovadores que são sugeridos das diversas formas que nós vamos nos inteirando aqui. A forma de nos recebermos, a forma de nos tratarmos, aquilo que um fala, aquilo que o outro exemplifica, tudo isso é forma que nós vamos possibilitando de alimentar a nossa mente com uma nova forma de existir, uma nova forma de ser, um novo jeito de a gente começar a viver o Evangelho. Todos nós já conhecemos muito as lições de Jesus, já ouvimos falar várias vezes dessas lições. E por que nós ainda precisamos ouvir tantas vezes as lições do Evangelho? Porque nós precisamos agora interiorizá-las, colocá-las de uma tal forma em nossas vidas que elas comecem a transparecer nos nossos atos. Porque todos nós somos espíritos milenários. Já ouviram dizer, talvez, várias vezes aqui, que nós somos espíritos que estamos reencarnados. Já tivemos inúmeras outras vidas no passado e, graças a Deus, nós não podemos nos lembrar delas hoje. Porque seria difícil trabalhar com tantas memórias tristes de um passado que nós trazemos. Já é difícil você trabalhar com as memórias atuais. Não tem coisas que todos os dias a gente se esforça para esquecer, para poder prosseguir? Não tem aquele grande deslize que a gente cometeu na vida, que a gente não quer que ninguém saiba? Então imagine se for somado às outras vidas, os inúmeros erros. E sabe por que a gente tem esse sentimento? Porque a gente é muito crítico com o erro do outro e com o nosso. Nos falta a capacidade de perdoar, de aceitar que a natureza humana é falha. Falta em nós, muitas vezes, a capacidade de entender que todos nós, ao longo da nossa evolução espiritual, temos, às vezes, até a necessidade de cometer erros. Para quê? Para perceber a nossa falibilidade, o quanto nós somos vulneráveis. Por isso que Deus deixa, às vezes, ao longo da nossa caminhada, a gente cometer alguns tropeços. Muitos perguntam, por que Deus não paralisou aquela pessoa de fazer tal coisa? Muitas vezes, ali o indivíduo ele teve muita ajuda para não cometer aquele erro. Realmente houve inúmeras oportunidades para ele refletir. Só como Deus nos deu algo que é sagrado, que é a liberdade, é o livre-arbítrio, nem ele interfere nisso. Ele nos dá a oportunidade de escolher. E esse é o bem mais valioso que talvez nós tenhamos. Nós somos os donos das nossas vidas. Então, inúmeras vezes, nós seremos ali permitidos a errar, justamente para a gente, na experiência do fracasso, na experiência da derrota, na experiência da perda, a gente perceber que nós temos que ser mais indulgentes com aqueles que erram, que nós temos que perceber que temos que refletir mais antes de agir. Se Deus nos poupasse de todos os erros, nós já seríamos criaturas isentas de todo erro, mas não teríamos virtudes, não teríamos valores. Por quê? O que vai fundamentando em nós as virtudes, os valores, é a experiência. E a experiência, ela depende de erros e acertos que tenham sido da livre escolha da pessoa. Vocês já viram aquelas pessoas que a família cuida tanto delas, mas tanto? que bloqueiam a vida dela e ela se torna uma pessoa incapaz de agir por si mesma? Já viram casos de pais que super protegem os filhos e os filhos são pessoas fracas, temerosas, incapazes de agir? Todos nós seríamos assim se Deus nos cuidasse de uma forma que nos tirasse a liberdade. Todos nós seríamos criaturas muito fracas, muito incapazes, porque nós não produziríamos nada por nós mesmos. Porque é só quando você tem que optar por A ou B, por essa situação ou aquela, você realmente é capaz de desenvolver algo dentro de você. E é isso que a gente precisa começar a repensar sobre os nossos erros, os nossos desacertos, e sobretudo sobre os erros e os desacertos das outras pessoas. Que às vezes a gente é extremamente rigoroso, exigindo delas que elas acertem sempre, mas nós esquecemos que elas ainda não estão aptas a acertar sempre, como nós também não somos ainda aptos a acertar todas as vezes. Nós temos que ter mais indulgência, mais compaixão uns para com os outros, porque vai ser dessa forma que nós vamos exercitar a capacidade de, reconhecendo o erro do outro, reconhecendo o nosso erro, mas sem aquela crítica, sem aquele desejo de vingança, sem desejar aquela punição severa para aquele que erra, nós vamos começar a reformular o nosso modo de viver, de sentir a vida, e a vida vai se tornar mais suave, vai se tornar mais tranquila, mais pacífica. Hoje, todas essas calamidades que a gente presencia e a gente ouve falar no mundo de atos de violência, de pessoas praticando ações indesejáveis uns contra os outros, tudo isso é fruto de uma violência que a humanidade, com muito custo, ainda mal começou a se libertar dela. É essa violência que a gente expressa no dia a dia de diversas formas, de diversas maneiras. É, muitas vezes, esse desejo de justiça punitiva, severa, castigar só para que o outro sinta o sofrimento, que está fazendo o mundo ainda atrasar na sua evolução. Porque noções de amor, noções de fraternidade, ensinamentos maravilhosos, nós já recebemos há muitos séculos. Mesmo antes da vinda de Jesus, já existiam homens que traziam ensinamentos valiosos para a humanidade. Com a vinda de Jesus, então, isso se tornou algo mais impressionante. E continuaram vindo outros posteriormente, reforçando ideias, trazendo novos princípios, mostrando aquilo que não ficou claro no tempo de Jesus, o quanto era importante seguir aqueles ensinamentos. E qual tem sido a escolha da maior parte da humanidade? É sempre pelo caminho do egoísmo, de desejar fazer as coisas sempre do seu modo, de desejar punir simplesmente o outro, castigar por castigar, fazer o outro sofrer na pele aquilo que causou. Nós já vivenciamos isso por muitas reencarnações, esse rigor de querer sempre impor aos outros. Hoje pode ser que nós já estejamos um pouco mudados, pode ser sim que nós já aprendemos algumas coisas, mas muitas vezes surge nas nossas situações, nas nossas vivências, esse estado hipercrítico em relação ao erro do outro, de a gente querer uma justiça muito severa e punitiva para aquele que erra. E quando é com a gente, ou com as pessoas que nós amamos, aí nós sabemos ser condescendentes, sabemos ser mais suaves na aplicação das penas. Quando a gente pensa na punição a alguém que cometeu um ato grave, que é um estranho para nós, nós queremos uma pena severa para ele, não é assim? E quando a pessoa somos nós, nós queremos uma severidade? Ou a gente quer levantar algumas situações para justificar as nossas ações? E quando é o nosso filho que erra, nós queremos que as pessoas o punam severamente? Ou nós queremos que eles tenham um pouco de compaixão pelo nosso filho? Eles também esperam essa nossa compaixão pelos filhos deles. Hoje o que mais falta no mundo, nas relações humanas, é mais compaixão, é mais aceitação uns dos outros, é mais compreensão dos erros. A gente pode sim identificar o que está errado na conduta do outro, pode sim pedir corrigenda, pode sim propor ações que corrijam, mas é sempre com o objetivo de reeducar, de restabelecer, de reequilibrar. Porque é assim que Deus tem feito com a gente ao longo de todas essas reencarnações que nós vivemos. Pensa que a sua prova é muito dura hoje? Pensa que as suas expiações são muito difíceis? Não são. Porque Deus não cobra da gente olho por olho, dente por dente. Pode observar, Ele te dá uma prova, uma experiência mais desafiadora, mas vem o auxílio junto. Vem pessoas que vão caminhar do seu lado e vão ser o seu apoio, o seu sustento. Tem enfermidade, mas também tem o remédio. Tem o trabalho, mas também tem os momentos de descanso. E até quando uma pessoa é levada a enfrentar uma expiação, seria um sofrimento muito maior, aquele retorno de atos muito graves que nós praticamos, até quando alguém age assim e ela sofre na vida um sofrimento muito intenso, tem um auxílio ao lado dela. Então, se Deus não age olho por olho, dente por dente com a gente, cobrando item por item de uma forma severa, simplesmente para nos punir, por que nós seríamos assim com os outros? Por que nós seríamos tão rigorosos uns com os outros? É esse rigor que nós precisamos diminuir em relação ao próximo. Talvez aumentar um pouquinho em relação a nós mesmos, porque nós somos capazes de sentir compaixão e somos muito condescendentes a nós mesmos. Tanto é que a gente está sempre justificando os nossos erros, sempre encontrando alguma forma de dizer: ah, mas eu fiz aquilo porque alguém me fez isso. Eu agi de forma errada porque eu tive essa situação que me levou a agir de forma errada. Nós somos muito bons para encontrar justificativas para nós. E para o próximo nós faltamos com isso. Essa talvez seja uma das grandes ações que nós devamos realizar nessa nossa estada no mundo. Melhorar um pouquinho mais o nosso sentimento em relação aos outros, com menos rigor, com menos exigência, menos imposição, menos dureza, e mais amor, bondade, compaixão, caridade, mais benevolência. Que não quer dizer que a gente vai concordar com as coisas erradas. Não quer dizer que você vai falar: ah, tudo bem, matou uma outra pessoa, não tem problema. Não é isso. É muito grave você tirar a vida de alguém, é muito. Tanto é que à medida que a pessoa já pratica um ato desse, há um mecanismo incrível no universo que se desenha e a vida daquela pessoa já vai estar no futuro determinada em razão daquela ação. E não tem lugar que ele possa ir que ele vai se esconder. Não tem o que essa pessoa possa fazer que vai livrá-la da reação daquela ação que ela praticou. E pensa que é só em relação ao homicídio? Não. Tudo que nós fazemos cria essa reação que vai se voltar contra nós. Tudo, não tem o que nós não fizermos que não desencadeia algo para nós. E o mais bonito da lei divina é isso, que se você também fizer o bem, desencadeia esse mecanismo maravilhoso das leis divinas que te trará o bem para você. Olha como o universo é justo. Olha como as leis divinas que regem essa criação maravilhosa que é o universo que nós habitamos, como é espetacular. Nós não recebemos de volta só o resultado das ações ruins. Recebemos também as coisas boas que nós praticarmos. O amor que nós nos esforçarmos por desenvolver em nós. O bem que nós nos esforçarmos por praticar. Aquele silêncio que nós fazemos quando alguém comete um erro que só afeta a nossa vida e não saímos falando para o outro. Tudo isso é uma forma de a gente fazer o bem. Tudo isso é uma forma de a gente ajudar o mundo a melhorar, a humanidade melhorar. E isso desencadeia coisas positivas para nós. Isso desencadeia o bem para nós também. As leis divinas são maravilhosas, são incríveis. E à medida que a gente vai entendendo, nós vamos vivendo de uma forma melhor. Vamos sendo mais felizes. E Jesus veio nos revelar grandes leis. Ele veio nos trazer uma compreensão mais profunda da lei divina. O povo judeu, no tempo de Jesus, já tinha conhecimentos valiosos sobre a lei divina. Eles já sabiam coisas incríveis sobre a lei divina. É que muitas vezes eles se perdiam ao estudar essa lei em questões secundárias. Ao invés de se preocupar realmente com aquilo que era a essência dos ensinamentos divinos, ele se preocupava muito com o quê? Com as práticas exteriores. Se tinha lavado bem a mão ou não, seguindo o ritual da época para lavar as mãos. Não é que eles tinham tanto preocupação higiênica, era mais uma preocupação com o ritual. As mãos tinham que ser lavadas, não porque tinham vírus e bactérias que pudessem contaminar o alimento. Eles nem sabiam que essas coisas existiam. Mas é porque era uma recomendação, então tinha que lavar a mão direito. Fazer as oferendas no templo também era uma recomendação. Por quê? Tinha um monte de gente que vivia só para a religião e precisavam ser sustentados. Então, era necessário fazer as doações ali para aquele fim. Muito pouco do que era doado era destinado às pessoas necessitadas. Era mais para ostentar a vaidade de ter um templo maravilhoso, suntuoso, porque era o orgulho dos líderes e do próprio povo também, que se sentia engrandecido porque tinha um templo maravilhoso. Como se Deus precisasse de construções. Como se Deus precisasse de joias, de ouro. Ele não precisa nada disso, sabe por quê? Porque tudo que está no universo que ele criou já é dele. Deus não precisa de um palácio espetacular para dizer que ali é a morada dele. Por quê? A casa do Pai, como Jesus falou, é o quê? Na casa do Pai há muitas moradas. Qual é a casa de Deus? Onde Deus habita? Em tudo. Neste momento, Deus habita aqui. Já pararam e se deram conta disso? De que nós estamos hoje na presença de Deus? Já parou para pensar que onde você for, você está na presença de Deus? Ele está em qualquer lugar. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi nesta encarnação sobre Deus. Ele está em todos os lugares, então ele não precisa de um templo, ele não precisa de uma construção. Quem precisa de construções somos nós, que não suportamos a chuva, que não suportamos o vento. Nós precisamos de um teto e de paredes. Mas eu preciso de ter algo espetacular para dizer que reverencio Deus? Não precisamos. Tudo isso é fruto da vaidade humana, de achar que assim estaremos glorificando a Deus. Sabe como a gente glorifica a Deus? Na presença do nosso próximo. Quando você abraça alguém amorosamente, fraternalmente, você está glorificando Deus. Por quê? Você está amando Deus, porque você está amando o seu próximo. E não somos nós, espíritas, que falamos isso. Foi Jesus. Quando perguntaram para ele, qual é a maior lei de Deus? Qual é a maior lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus completou. E a segunda, semelhante à primeira, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você está amando o próximo, você está amando Deus. Se você está tratando bem o seu semelhante, você está glorificando Deus. Se você está exercendo o perdão na sua vida, você já está glorificando Deus, exaltando Deus. Você não precisa nem falar, mas você tem que agir assim. Se você quer realmente ter uma relação mais próxima com Deus, amar Deus, ame mais o seu semelhante. E amor não quer dizer necessariamente ternura, não quer dizer necessariamente afeto, porque às vezes é difícil amar certas pessoas, não é? Naquele sentido afetivo, romântico, naquele sentido de carinho, de ternura, não é difícil? Não é difícil você pensar aquela pessoa que fez tanto mal para você, de que você vai abraçá-la? Mas você pode começar a amá-la de que maneira? Não desejando mal para ela. Isso já é um começo muito bom do amor, porque quem ama não deseja o mal. Quem ama está sempre disposto à reconciliação. Você pode ser uma pessoa que não vai conseguir abraçá-lo ainda, mas você já está no começo do processo. Então você não precisa ir lá procurar aquela pessoa e abraçá-la de uma forma forçada, fingida. Mas você pode já começar não odiando a pessoa, não desejando o mal e fazer aquilo que Jesus falou. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Você pode começar a pedir a Deus por aquela pessoa. Isso é o processo de construção desse amor que Jesus nos ensinou. E vai chegar um tempo, assim como as sementes que a gente lança na terra, em algum momento elas crescem e frutificam, vai chegar um tempo que esse amor vai nos permitir abraçar aquela pessoa. Talvez vai precisar de muitas vidas, entenderam? Porque tem que ter reencarnação? Porque numa só a gente não dá conta de tanta coisa. Por isso que a gente precisa voltar muitas vezes. Por isso que a gente precisa reencarnar. Porque tem que muita coisa aprender e muita coisa para mudar em nós mesmos. E muita coisa para nos transformar. E muita coisa para a gente aprender. E muita coisa para a gente descobrir sobre nós mesmos. A maior lição que se dá ao homem quando ele se preocupa sobre a sua evolução é conhecer a si mesmo. Allan Kardec, quando ele estava investigando com os espíritos as leis que regem a vida humana, e ele perguntou então para um espírito muito sábio assim: como que o homem faz para aprender a mudar a si mesmo? Como que a gente vai realizar esse processo de transformação, de renovação? E um espírito muito sábio disse assim para ele, está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Esse espírito muito sábio, Santo Agostinho, disse assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quem era esse sábio que Santo Agostinho estava falando? Sócrates. Ele já trazia desde a Grécia Antiga, uns 400, 500 anos antes de Jesus, ele já trazia essa ideia. Se você quer progredir em qualquer aspecto da vida, você tem que conhecer a si mesmo. Para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que conhecer a nós mesmos, a saber quem nós somos, realmente reconhecer as nossas limitações, as nossas imperfeições, porque a partir disso, do que nós sabemos sobre nós de verdade, é que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Nós não mudamos aquilo que nós não somos capazes de reconhecer. Nós não produzimos mudança naquilo que nós não percebemos que precisa ser mudado. E esse é o grande desafio que nós temos na vida: produzir mudanças enquanto nós estamos aqui. Nenhum de nós reencarnou com o objetivo de vir aqui passar férias no mundo. Mesmo porque no universo tem lugares muito melhores para passar férias. Tem lugares do mundo espiritual que são espetaculares. São regiões de luz, de amor, de uma vibração, de algo incrível. Nós não viemos para esse mundo, que também tem as suas belezas, mas nós não viemos para cá para passar férias, para curtir a vida, para somente viver momentos de prazer, momentos de alegria. Nós não viemos para cá para vivermos bem o tempo todo. Parece difícil e é duro aceitar isso, mas é a verdade. Nós viemos para cá para viver também as experiências desafiadoras que nós vivemos hoje. Sabe essas dificuldades, essas lutas que a gente vive hoje? Nós viemos para cá para passar por elas. Só que muitas vezes nós complicamos a nossa estada aqui. Porque o que, que nós fazemos? Nós, devido a uma série de imperfeições, acabamos mudando uma série de coisas em nossas vidas. Por falta de autoconhecimento, de reconhecer imperfeições, nós começamos a fazer coisas que afetam de forma negativa a vida do outro e a nós. E isso, por aquele mecanismo que eu já falei para vocês hoje, atrai para nós mais dificuldades, mais problemas, mais duras provas. Muitos dos impedimentos que nós estamos vivendo hoje não têm ligação com o passado. Não é resgate de vida passada. É coisa do presente, que nós desencadeamos aqui. E é fácil cada um de nós lembrar de uns 10 exemplos de coisas que hoje nós estamos vivenciando e que tem relação direta com as ações que nós praticamos aqui, nesta vida. E que foram decorrentes de sentimentos nossos imperfeitos, desequilibrados. Sabe aquela pessoa que você não consegue mais falar com ela porque ficaram de mal, nunca mais se vê? Em algum momento você discutiu com aquela pessoa. Em algum momento vocês se acusaram. O que, que faltou naquele momento? Caridade, indulgência, paciência um com o outro. Se um com o outro tivesse tido essa atitude nessa vida mesmo, hoje ainda estariam se comunicando, se falando, se encontrando. Então perceba que muita coisa não tem a ver só com o passado, é do presente então. E precisamos urgentemente rever as nossas atitudes que desencadeiam esses problemas, por quê? Porque nós podemos ainda atrair para nós dissabores nesta vida. Percebem como é importante e é urgente a nossa mudança? Como é urgente as nossas renovações, as nossas transformações, a gente aprender a domar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente aprender a conhecer a nós mesmos. Por isso que o Espírito Santo Agostinho disse isso para Allan Kardec. Conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, muito sábio, perguntou para ele assim: nós sabemos toda a grandeza dessa máxima, desse ensinamento, conhece-te a ti mesmo. Mas qual o meio mais prático para a gente conhecer a nós mesmos? E aí Santo Agostinho trouxe uma descrição de atitudes que ele tinha tido quando estava aqui reencarnado. Ele que tinha sido uma pessoa que tinha tido uma série de comportamentos na juventude desequilibrados, ele em algum momento ele conheceu o Evangelho e se converteu e começou a mudar a vida dele. E o que ele fez para ir daquele jovem comprometido com uma série de vícios e desequilíbrios para se tornar um grande expoente do Evangelho no tempo dele? Ele, a cada dia, recapitulava a sua experiência diária. A cada dia ele lembrava tudo o que ele tinha feito e pensava: aquilo tinha sido bom ou não? Aquilo tinha sido positivo ou não? E ele diz nessa instrução que também ele orava, pedindo a Deus que o ajudasse a corrigir-se. E se ele tivesse dúvida de alguma ação que ele tinha praticado, ele pensava... nessa dúvida, ele pensava: e se o meu inimigo tivesse feito aquilo? Eu seria tão rigoroso como eu fui para mim? Ou o contrário? Eu só seria rigoroso ao outro e não a mim? Então era através de um autoconhecimento que ele conseguiu produzir uma mudança grande na vida dele. Repensando nas suas atitudes. Não viver a cada dia esquecendo o que a experiência do dia trouxe. Era alguém que estava comprometido com essa tarefa de tentar melhorar pelo menos um pouquinho. E é essa adesão que nós precisamos ter em nossa vida, de nós mesmos, de tentar encontrar em nós algo para melhorar, algo para modificar. Ainda que seja bem pouco, ainda que não seja algo grande, mas a gente começar a produzir alguma mudança na vida. Não esperar que as circunstâncias nos empurrem. Não. Não esperar que venha uma prova mais difícil. Não esperar que venha um sofrimento, uma perda. Não esperar que venha uma doença, uma dor. Nós podemos já começar a mudar desde já a nossa forma, por exemplo, de ver a vida. Nós trazemos para nós muito sofrimento quando nós somos muito pessimistas. Quando nós somos otimistas, nós adquirimos mais força para vencer, para superar. Então, por exemplo, podemos mudar o nosso hábito de reclamar do mundo, dos seus problemas e das suas dificuldades, e falar mais das coisas boas e maravilhosas que nós temos. Pois acreditem, todos nós temos muitas coisas boas e maravilhosas por nós. Todos temos. Só que não adianta uma pessoa falar para você: olha, aquela pessoa que é sua amiga, que está sempre junto com você, é um grande presente de Deus. Tem que ser você a reconhecer isso. Não adianta falar: olha, o seu filho, aquele jovem trabalhador, dedicado, esforçado, que te ajuda, é uma grande bênção na vida. Tem que ser você a reconhecer. Não adianta alguém chegar e falar: olha, você ter pessoas que se preocupam com você é uma grande bênção. Tem que ser você a reconhecer. Nós temos que desenvolver em nós essa visão maior para perceber quantas coisas boas nos cercam, quantas coisas maravilhosas nos são endereçadas diariamente. Porque aí a gente começa a perceber que a vida não é tão dura, não é tão difícil, que tem problemas sim, mas nós temos soluções, que nós enfrentamos desafios, mas temos força para vencê-los. E temos que, sobretudo, acreditar no potencial que nós temos de acertar. Temos que ser pessoas confiantes em nossa capacidade de produzir o melhor. Porque nós fomos criados para isso, para nos tornarmos seres melhores. Nós somos criados para sermos capazes de perdoar, de amar. Nós somos capazes de fazer coisas boas para o próximo. Todos nós temos esse potencial. Se não fazemos e não somos isso ainda, é porque ainda não queremos. Porque ainda não nos dedicamos. Porque ainda não aprendemos todas essas lições. Mas todos nós somos capazes de produzir excelentes coisas. Coisas muito boas que vão trazer a paz, a felicidade, a harmonia em nossas vidas e na vida do próximo. Nós temos que reconhecer isso como uma missão que nos cabe. Nós somos aquela pessoa que não vamos ter a solução para os grandes problemas, mas nós teremos para os pequenos problemas do dia a dia. Nós somos as pessoas que podemos facilitar a vida das pessoas onde nós estamos. Por exemplo, cumprindo os nossos deveres bem cumpridos. Fazendo as coisas de boa vontade. Não é ruim você chegar num lugar e as pessoas estarem ali te atendendo mal? Negando informação, sendo lento, negligente, não atende corretamente? Não é ruim isso? E quando somos nós que estamos ali para servir alguém? Nós somos prestativos? Somos gentis? Somos pessoas que desentravamos uma situação para que ela siga, ou somos mais um daquele que emperra, que detém o caminhar das coisas? Temos que pensar isso. Fazemos tudo de boa vontade? É só uma questão de escolha. É só uma questão de a gente querer realmente. E se não sentir força interior para fazer, pede ajuda para Deus. Pede: Deus, eu quero dar uma melhorada na minha forma de viver aqui no mundo. Eu quero ser uma pessoa que vou ajudar mais a sua obra de renovação da humanidade. Mas faça esse pedido com bastante boa vontade, com muito desejo. Você vai ver que as coisas mudam dentro de você. Surge uma disposição nova. E aí a gente começa a agir, começa a produzir algo novo, diferente na vida. E a gente vai perceber que se a gente perseverar nesse caminho, a gente vai conseguir ter uma mudança marcante na vida. Todos nós somos capazes de produzir muitas coisas. E foi por isso que Jesus trouxe para junto dele, quando ele foi escolher os discípulos, só pessoas imperfeitas. Certamente devia existir no tempo de Jesus pessoas melhores que os discípulos que ele escolheu. Deviam ter espíritos mais elevados ali, reencarnados. Mas ele escolhe as pessoas de acordo com a necessidade que ele tinha também de trazer grandes ensinamentos. E ele escolheu um homem incrível, um espírito que hoje é um espírito maravilhoso, um grande benfeitor da humanidade, que foi Pedro. Um homem cheio de imperfeições, de fraquezas, de medos, de temores, mas que ele tinha uma natureza de aceitação muito grande. E isso é o que tornou ele um homem tão bem sucedido, como alguém que exemplificou tão bem o Evangelho, e um espírito que evoluiu e tornou ali capaz de se tornar completamente bom. Pedro era alguém que confiou em Jesus de verdade. Era alguém que, mesmo errando, ainda continuava seguindo Jesus. E é assim que nós temos que ser, como Pedro, cheios de imperfeições, mas insistindo nessa busca de Jesus o tempo todo. E há um episódio no Evangelho que é muito bonito. É um momento, então, que Jesus estava ali na beira do lago, pregando, e as pessoas vinham se aproximando dele, e Jesus percebeu: não vai ficar bom essa situação aqui. Aí ele subiu num dos barcos, né? Eles tinham passado a noite inteira pescando, tinham voltado naquela manhã, talvez uma manhã como essa que nós temos agora, ensolarada. E aí então Jesus subiu num dos barcos e continuou as suas preleções, as suas pregações. Depois que ele terminou de transmitir aquele ensinamento para o povo, ele falou para Pedro: conduz o barco até o meio do mar, que eles naquela época eles chamavam lá de mar. E aí então Pedro levou o barco até o meio, e Jesus então falou para Pedro: Pedro, joga as redes agora. E aí Pedro falou: mestre, a gente passou a noite inteira trabalhando aqui, eram dois barcos. Nós passamos a noite inteira jogando as redes aqui e não pegamos nada. Mas confiante na tua palavra, eu vou jogar a rede. Isso tem um significado muito grande, gente. Nós podemos ser como Pedro em nossas vidas, em que estamos, ao longo de um tempo aí grande, na escuridão, buscando resultados bons. Buscando aquilo que nós estamos precisando. O peixe era algo muito importante para eles, era o sustento dele, da família dele, né? Era importantíssimo. Nós podemos estar num período longo de escuridão da nossa vida, como aquela noite que Pedro passou pescando. E a gente tentando, e a gente não obtém resultado. Muitas vezes nós agimos de maneira diferente de Pedro. Não confiamos quando nos dizem, continua tentando, e a gente desiste. É quando a gente deixa de obter um resultado bom. Porque o que aconteceu com Pedro naquela vez que ele disse, confiando na tua palavra, eu vou jogar as redes. Mesmo sabendo que não vai ter peixe nenhum. Ele era alguém que não desistiu de acreditar. Mesmo tendo muitas experiências negativas, que foram as inúmeras vezes que ele lançou a rede à noite, ele ainda assim, se é Jesus que falou, eu vou acreditar. E ele fez o que Jesus mandou, e o Evangelho fala que as redes eram tão pesadas que elas já estavam começando a se partir. E ele teve que chamar o outro barco para que ajudasse a colocar os peixes ali. Essa passagem do Evangelho, ela tem um significado espiritual profundo. É que não importa o número de vezes que a gente tentou e não deu certo. Nós temos que continuar acreditando e tentando aquilo que nós já sabemos que é o correto. Temos que insistir e confiar na mensagem do Evangelho. O confio na tua palavra é isso. É confiar nesses ensinamentos que Jesus nos trouxe e que estão contidos no Evangelho e que foram reexplicados pelos Espíritos superiores. Temos que continuar confiando. Não importa quanto nós já tivemos de tentativa frustrada. Não importa que você tenha tentado manter a paz no seu lar por muitos anos e até hoje você não viu a paz. Não importa que você tenha tentado conduzir o seu filho para o bom caminho e ele ainda não te ouve. Continua tentando. Continua, insiste. Continua se esforçando naquilo que é o correto, que a sua consciência diz que você tem que fazer. Porque é nela que está inscrita a lei divina. É a nossa consciência que nos diz o que é o certo e o errado a fazer em cada momento da vida. Então, continuemos nos esforçando naquilo que nós já somos capazes de reconhecer que é o correto. Se tivermos dúvida para discernir se é o certo ou não, peçamos ajuda a Deus, peçamos luz no nosso entendimento, e essa luz virá. Mas continuemos insistindo, por quê? Assim como Pedro, nós vamos colher resultados desse esforço. Assim como Pedro, nós vamos ter um resultado positivo para nós. Só que não podemos desistir do bem. Não podemos desistir do amor. Não podemos desistir da caridade. Não podemos desistir do perdão. Não podemos desistir de insistir diariamente em fazer o que é correto, o que é ético, o que é íntegro, o que é honesto. Continuemos. Nos esforcemos. Teremos resultados. Teremos sim resultados, porque não há nenhuma tentativa no bem que se perca no universo, nunca. É que às vezes nós estamos sendo testados, o quanto nós confiamos, o quanto nós já somos realmente adeptos dessas ideias que nós colocamos em prática, o quanto nós estamos comprometidos com elas. Muitas vezes é aquilo que nós estamos hoje demorando a conseguir. Foram as inúmeras desistências das nossas vidas passadas e do presente. Muitas vezes a dificuldade que não se soluciona imediatamente é porque fomos aquela pessoa que inúmeras vezes tivemos muitas oportunidades e abandonamos. Tivemos muitas possibilidades e não fizemos o nosso melhor. Hoje demora um pouco mais, mas tenham certeza, virá. Continuem firmes no ideal do bem, do amor, da caridade, do perdão, da compaixão pelo próximo, nós veremos resultados no futuro. Pode até ser que nós vamos desencarnar sem ver aqui, mas no mundo espiritual nós vamos ver isso. Nós seremos parte dessa grande mudança no mundo que nós queremos ver, se nós insistirmos diariamente em sermos a pessoa do bem no dia a dia. E se a gente se sentir fraco para isso, não vamos fazer como Pedro fez nesse episódio maravilhoso do Evangelho. Ele, quando percebeu aquela coisa extraordinária, e mais um pouquinho da compreensão dele sobre quem era Jesus aumentou, ele ficou tão abismado que ele falou: Mestre, se afasta de mim porque eu sou indigno de estar com o Senhor. Ele ficou tão impressionado com essa capacidade que Jesus tinha de saber qual era a hora que os peixes estariam concentrados num grande cardume. Ele ficou tão impressionado que ele achou que ele era indigno disso, de estar seguindo Jesus. E aí Jesus falou para ele: se acalma, você vai ser pescador de homens. Que mensagem Jesus estava falando para ele? Olha, mesmo quando você não acreditar em você mesmo, eu continuo acreditando em você. E é essa mensagem que o Evangelho endereça a todas as pessoas que são tocadas pela mensagem do Evangelho. Mesmo que vocês sejam imperfeitos, sejam cheios de erros, mesmo que você não tenha ainda realizado muitas coisas boas, mas se você ainda continuar acreditando e se esforçando, você ainda tem jeito. Eu ainda acredito em você. Então nós precisamos aceitar esse convite de Jesus, de insistir no bem, insistir naquilo que deve ser feito, e mesmo a gente percebendo que nós somos ainda muito imperfeitos, muito distantes dele, continuar confiando e seguindo. Porque assim nós nos tornaremos capazes de ajudar nesse grande trabalho de renovação da humanidade. Poderemos nos tornar pescadores de homens. Qual o sentido de ser pescador de homens? Para Pedro foi trazer mais pessoas para a mensagem cristã, pregando, exemplificando. Para nós, qual que é? É pregando? Talvez seja. Mas sabe qual é a forma mais bonita de a gente pregar o Evangelho? Qual é a forma mais direta que atinge o coração do outro? É você exemplificando. O Evangelho vivido é o Evangelho mais bem proclamado que existe. Quando a gente muda a nossa vida de acordo com os princípios dos ensinamentos de Jesus, nós temos um impacto na vida das pessoas direto, porque elas passam a reconhecer algo diferente nessa pessoa. Talvez eles nos ataquem por um tempo, talvez abusem da nossa paciência por um tempo, mas em algum momento as pessoas começam a perceber. E elas se aproximam porque sabem que tem boas coisas em nós. Por isso que a forma mais eficiente dos nossos dias de pregar o Evangelho é nós vivermos o Evangelho no dia a dia. Não adianta falar para as pessoas: olha, acredite em Jesus, confie em Jesus, Jesus vai te curar. Não. Começa você a acreditar em Jesus. Começa você a se curar com os ensinamentos de Jesus. Começa você a mudar a sua vida com os ensinamentos de Jesus. E quando você falar Jesus, as pessoas vão pensar: não, tem algo de diferente nesse Jesus que ele fala, que é diferente do outro que fala Jesus e que não me toca o coração. Então começamos nós a implantar o Evangelho em nossas vidas, e nós vamos ver que dentro de algum tempo a vida vai se renovando, a vida vai se transformando. O mundo tem muitos cristãos, tem muitos seguidores de Jesus, mas faltam pessoas para viver essa mensagem. Não são muitos os que estão de verdade vivendo a mensagem de Jesus. Então vamos começar. Vamos ser nós, refletir, pensar, estudar, desejar, pedir, e nós vamos um dia conseguir ser esses anunciadores do Evangelho, não pela boca, mas pelos exemplos. E aí Jesus poderá nos dizer então: vocês são verdadeiramente pescadores de homens. Ou seja, são os grandes exemplos. É o fermento na massa, é o sal da terra, que é o que faz toda a diferença na massa ou no alimento ao se colocar o sal. Então que com essas ideias, esses princípios, possamos todos nós refletirmos, pedindo a Deus, a Jesus, a bênção, o amparo que nós precisamos, e conscientes de que, independente do que nós sofremos aqui no mundo, nós viemos para cá para acertar e para produzir bons frutos. Então que Jesus nos inspire bastante, que os benfeitores nos iluminem muito nesta nova semana, que todos nós conseguiremos produzir coisas boas para as nossas vidas. Confiemos. Há muito amor dedicado à humanidade, muito. E cabe a nós recolher esse grande amor que vem de Jesus, de Maria, de toda essa legião de espíritos amorosos que nos trazem ensinamentos tão preciosos. Esse grande amor de Deus que há pela humanidade, ele não está ausente, ele é presente. É que o amor, às vezes, ele demora para ser percebido. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.